Essa é minha night. Jesus tá aqui, eu já posso sentir. Essa é minha night. O poder de Deus nesse lugar. E nessa noite eu vou com Deus. Eu vou com Deus. Essa é minha night. Sinto a unção de Deus aqui que me invade. Já transformou minha vida, quebrou toda a potestade. Hoje eu tô liberto pra poder curtir uma night com Deus. Essa é minha night. E com certeza, parceiro, aqui não vai ter bright. Eu curto bem de boa e distante da maldade. Na tranquilidade, sinta o som que me invade. Me traz felicidade. Renegou, eu nunca vi nenhum entorpecente que traga a felicidade que existe nenhum crente. Aqui é diferente, a lombra dura pra sempre. Só basta tu mandar Jesus pra sua mente. Eu sou dependente e me orgulho disso. Aonde quer que eu vá, eu levo Cristo comigo. Na night eu vejo vários vendendo ilusão. Eu não, eu vim te apresentar a salvação, que não se encontra em uma mansão, nem nenhum Chrysler. Não se encontra numa quadrada, nem nenhuma night. Se encontra naquele que morreu, pra mim tá vivo. A night perfeita tem que ter Cristo, yeah. Essa é minha night. Sinto a unção de Deus aqui que me invade. Já transformou minha vida, quebrou toda a potestade. Hoje eu tô liberto pra poder curtir uma night com Deus. Essa é minha night. Jesus tá aqui, eu já posso sentir o poder de Deus nesse lugar. E nessa night eu vou com Deus. Eu vou com essa Deus. É minha night. A night que eu conheço é sem espirocado. Essa é minha night. A night que eu conheço não tem nego focado. A night quando é boa, Jesus tá por essa cima. É minha night. A night foi feita pra eu mandar minhas rimas. Eu não preciso de arma pra curtir minha night. Pois até hoje no frevo nunca precisei de fight. Respeito acima de tudo, pois a blindagem é segura. Efésios 6 me ensinou a vestir armadura. E um vacilo na night pode te jogar no chão. E eu não nasci pra ser motivo de decepção. Saí na night pra pegar é o que eu sempre quis. Não pra mostrar no meu cabelo uma trança raiz. Pode não ter dinheiro, nem liga pra amarrar. Pois quando saio na night, não saio pra me chapar. A curtição só é boa quando Jesus é o alvo. Adoração acima de tudo, pois pra isso fui salvo. A noite é minha e eu quero ser feliz. Pois a palavra assim me diz. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é minha night. Jesus tá aqui, eu já posso sentir. Essa é minha night. O poder de Deus nesse lugar. E nessa night eu vou com Deus. Eu vou com Essa Deus. É minha night. Sinto a unção de Deus aqui que me invade. Já tô